Eu quero dar para um travesti. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Venha, Bichos! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o... Segui! Pira, pira, pirou! Pirou em Salvador! Temos o Godaka! Eu vou atender o Skype. Temos o Sirviri! Que não tem prestação de carro pra pagar. Beijo, Godoka! Porra! Temos o Este! Boa noite! Foi, não pensei em nada. Coruja! Ô, Bia, vai tomar no cu. No. Uma frase clássica do MRZI, até um podcast sem. Temos também o Manhattan. O tema é o mesmo ou mudou nos últimos 5 minutos enquanto eu saí? É o mesmo ainda. De uma boa chance ter mudado, mas nunca se sabe, cara. É, na verdade, a gente não sabe. A piada era só essa. Essa foi uma frase clássica do Gariba? Não. Segui o caralho. Segue o que tu quiser, cara. Cada um faz o que bem entende da sua vida. E temos aqui o convidado novamente, Cassius Clay. Uma pergunta, qual é a pauta? Sua mãe dando. Em breve. Por isso que o Cassius Clay é convidado, porque ele só tava na chamada quando tu chama. Rolou de estar na chamada, tá ligado? Aí de paraquedas aqui, agora você vê que é um podcast pra família, né? Eu pergunto o tema. A gente fala da sua família, cara. Então, galera, hoje estamos aqui reunidos pra uma ideia. Não sei se a ideia foi do Coruja, se foi de outra pessoa, mas foi ele que postou lá no grupo. A gente vai fazer hoje o Amish Channel, o Netflix do Super Amish. Com vários programas temáticos do Super Amish. E vamos começar logo essa porra, que daí vocês vão entender logo essa merda aí. E se você tá ouvindo pelo feed, baixa todos os episódios antes. Os antigos. Vamos lembrar isso todo mundo pelo tempo todo. E acessa o site, se você não conhece o site. Não acessa não, o site é bem bosta, né? Ouve só o podcast. Eu ia fazer uma zoeira. Não que o podcast seja grandes coisas, né? Na real não ouve mais nada. Interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare imperabi, ameno. Coruja, pode começar explicando aí a Miss Channel, por favor. Totalmente do nada, hein, ó, improvisado, espontâneo. Ninguém. Olha, Coruja, por que você não nos explica de onde você tirou essa sua ideia, enquanto eu e o Segui falamos como foi natural? Sim, enquanto isso, vou pedir um suco aqui no Gigabyte, pois sabe como é que é, está calor aqui, né? Eu queria uma cerveja, mas o Gigabyte não vende cerveja. Não, é um lugar de Deus. Gigabyte não vende pedra também não, cara. Ninguém aqui fuma, querido colega. O que você está falando? Ah, na Globo? Não, com certeza não. É só cocaína, digo. Ah, não, aqui ninguém fuma. Ninguém fuma nada. Fuma nada. É narcos, caralho. Vamos, Coruja. Plata ou plomo. Tá, ok. Tudo começou numa conversa do WhatsApp em que o Godoc começou a contar seus causos. O plantão médico dele. Como aquela história da... O cara chegou pra secretária e perguntou se ela queria comer mais tarde. Como é que era? Uma mortadela e tomou uma cerveja. Eu morrendo de calor, cara. Os caras, pensar... cervejinha mais tarde. Vai pra puta que pariu, viado. Não, eu xingando o cara. Ó, cara, tá parecendo eu já, velho. Aí a gente começou a discutir como seria a gente começou a discutir como seria uma série baseada na vida real, assim, os Amishes. Aí a gente começou a criar o Godoka's Anatomy. Que, só que em vez de ficarem todos os médicos se comendo, é os médicos reclamando e mandando o pessoal do plantão ir pra casa que tá só com uma virose. Era o Godoka assinando o exame admissional lá em 40 segundos, né? 40 segundos. Meu recorde pessoal. Qual que é o teu peso? Qual que é a tua altura? Pressão tá boa? Ah, ele quer trabalhar? Não. E como é que é o demissional, o Godoka? Tá tudo bem? Sofreu de trabalho? Não sofreu? Quanto é o meu peso? Quanto é a tua altura? Não, vai tomar um pé na bunda. Acabou, só isso. Não, mas a melhor parte era o Godoka falando como ele queria ter um carimbo só escrito o remédio e que o cara tava gripado e pra ele ficar em casa. Ele ia fazer tudo isso em vários papéis, só assinava lá, pô, vamos tudo embora. Tá aqui. Dá uma lida nas triagens, chegar na porta e falar assim, ó, você, de pirona, água, vá pra puta que pariu. Virose, soro, virose. AIDS, virose, soro. Eu não atendo criança, metade do plantão vai embora. Sabe? Ah, mas é uma merda, cara, atender criança é fudido, cara. Ninguém mandou fazer menino, né? Se quiser salvar seu filho, vai lá fazer o curso de menino. Esses moleques não sabem dizer o que tá sentindo, né, cara? Não. É foda. Ah, mas entrou um pai com 5 filhos. É de pirona pro mais novo, é de pirona pro mais velho, é de pirona pro do meio e a camisinha pro pai. Toma, filho da puta. Esse é o Godoka's Anatomy. Não é lupus, como fazer lupus, a prova, né, de residência em vez de estudar, jogar Injustice. Fica a pessoa com o braço quebrado lá e o Godoka olha de pirona. Pirona. Voltarei. Braço e amputado? É virove. A gente tem, mas desse daí surgiu também o spin-off, né, cara? Que é o A Maca é Nossa. Porra, esse é o spin-off do Godoka Anatomy, cara. O spin-off do Godoka Anatomy é o A Maca Nossa, cara. Ele fica sentado na maca lá recebendo comediante e fica fazendo piada sobre doença. Que merda, cara. Não, melhor, ele fica recebendo os pacientes, ele faz uma piada ruim sobre a doença dele, no final ele receita de pirona. De pirona. 30 gotas, 30 gotas. Oh, e ainda no final ele manda a máxima, né? Qualquer coisa me liga amanhã de manhã. É. Não, a máxima é: se não melhorar, vou ver 3 dias. 3 dias não é meu plantão mesmo, então que se foda o próximo plantonista. Tá? Aí ele só olha pra câmera e diz: por quê? A maca é nossa. Até mais, pessoal. Tem um monte de médico batendo palma na plateia, tá ligado? A mesma. Os enfermeiros gostosos passando de maca. O mesmo esteto, o mesmo voltarei. Merda. Sabe um bagulho que é engraçado? Eu tava ouvindo uns podcasts antigos e, cara, o Gariba ainda usava o praça negativa lá, né? Praça sódia. Que deixou o Vini de coração partido. Ah, cara, piada com cardíaco, o que mais vai ter nessa merda aí? Ah, então vamos um próximo programa, hein? Vamos mudar de canal. Só pra fazer a piada, digamos que esse programa é de acelerar o coração. E aí, como diria o Galvão, é teste pra cardíaco. Já como eu diria em outros vários momentos, vão tudo tomar no cu, vocês. Eu tô sentindo um foquinho aqui no meu pé depois dessa. Que é isso. Vini, fala um programa aí, Vini. Resolve. Ah, cara, eu nem pensei em porra de programa nenhum. Posso falar um que eu pensei agora? Eu só vim aqui pra ser zoado e xingado, provavelmente. É o trepação. Em vez de malhação, é o trepação. São adolescentes formados na escola Wolf Maia de atuação, trabalhando na Che Gebaite como camareiro de motel. Che Gebaite. É o Bruno, um monte de Bruno trampando lá. Trabalhando de camareiro de motel, ia ser genial. Se eu for um monte de Bruno, tá mais pra frente que eu, mano, cara. Mas seguindo a escola Wolf Maia, ninguém trepa no motel, só bate punheta. Quero. Ai, cara, então deixa eu passar aqui pro Zoist. Muda o de canal aí. Pra começar infantil. Isso cara. É mudar de canal. É, isso cara, é que ele é seletor ainda. É rádio. Ele tá mudando de rádio. Ele tá mudando de seletor ainda. Deixa eu girar aqui o cursor. Botão. Meu, botão, né, cara? Botão. Eu sempre conto que meu avô tinha uma TV preto e branco e o seletor tinha que calçar com pedaço de pau, tá ligado? Senão saía do canal. A velha Telefunken. Sim, é o mesmo botão que você puxa, ele liga, você empurra, ele desliga, você gira pros lados, é volume. É o mesmo isso botão. Aí. Quando você assiste o programa da TV Manchete, é o programa foi infantil da Miss Channel, como o sítio do chupa-pau amarelo. Cara, muito infantil isso. Sítio do chupa-pau amarelo. Quando eu li essa porra, velho, e a descrição do bagulho, eu mijava muito drogado. Cara, a sinopse que é os irmãos Pedrinho, que eu segui. E o Narizinho, que é o Gariba. Eles vão morar em Minas, na casa da Dona Godoc. Elas encontram várias pessoas incríveis, como a velha Zoist Tia Anastácia, que faz pratos vegetarianos com carne. O pedante de Sabugosa. E a boneca montada incrível, Emília, que é o Traveco Místico. Enquanto eles podem dar da furiosa cuca loira, que eu vim. O cara tá no cu, caralho. Ele é o programa infantil, velho. O pedante de Sabugosa, cara. Cara, o pior é que o Flamer... O cara, era só pintar o bigode do Flamer de loira que tava igual. Cara, igual. Pedante de Sabugosa. Botar um terninho, põe três ternos nele e deixa ele. O plot inicial do Sítio do Chupa-Pau Amarelo era Traveco Místico numa colônia japonesa. Ah, é, tem isso, esqueci também. Que bosta. É que não passou pela censura, tio. Tanto cheiro de verdade. Que louco no trador. Pra poder passar de manhã, né, cara? Se não tiver. No lugar dos caroços de milho é pedra de crack, tá ligado? Uhum. Em vez do galo cantar no começo, é aqueles patos que as galera afundam a mão e fica. Não, cara, que eu mais, cena. Mais, o mais, cena. Mais próximo que tem de um galo cantando é o coruja, cara. Olha lá o coruja cantando Roberto Carlos lá e tomando pedrada das crianças. Fico imaginando a música do... Tomando pedrada nas crianças. O Pedrinho joga pedra e sai correndo pra buscar, né? Uhum. Não, peraí. Opa, pedra errada. Eu fico imaginando como é esse episódio, tá ligado? Tá os moleques, o Pedroso de Sabugosa e a tia Anastácia fumando aquele bolinho de chuva na cozinha. É, eu fiz um bolinho de chuva aí. O que que você fez com aquele bolinho de chuva, tia Anastácia? Fechado de pedra. Fechado de fígado. esse é o bolinho mágico de chuva que vai com cogumelos e um temperinho especial. Bolinho espacial. Aí não, daí aparece o bolinho espacial de chuva. Como é que é o nome daquele porco lá? Como é que é o nome daquele porco? É o Marquês de Rabicó? É o Marquês de Manhattan. Ele aparece só quando come cogumelo e fuma o bolinho de chuva. Olha o porco falando, cara. É um porco falante azul. Agora tá explicado. Bolinho de chuva, na hora que começa. Na hora que come o bolinho, tudo começa a distorcer. Você começa a tocar Rain in Blood, né, cara? Agora tá explicado, né? Por que os bichos via cuca falante, porco falante? Era os bolinhos batizados. Só sem soube que esse Monteiro Lobato era um chapado. Cara, você me fez lembrar uma piada muito ruim, agora eu vou guardar pra mim, velho. Se me muito bom, né? Se me fez lembrar uma piada, é muito ruim, mas eu não vou contar. Não, é que ela é tão ruim que ela não merece ser contada. Vou guardar aqui. Segui, tem algum programa pra citar aí? Eu vou usar o da pauta aqui, porque eu não pensei em nenhum, né? Óbvio. É pra isso que a pauta tá aí. Era por isso que a pauta tava aqui. Cara, eu vou dar uma leve mudada aqui. É o PSI, né? O Porn Scene Investigation Rio Grandense. É o Evandro coordenando uma equipe de amiches pra identificar atrizes pornôs nas cenas e possíveis ciladas bino, né? Ou biladas sino. Peraí, dá um zoom nesse cu aí, peraí. Não, primeiro episódio com atores convidados especiais, que é o Marcel e Matuza, que eles estão atrás de uma atriz pornô desconhecida que sumiu. Tipo, eles não sabem o nome dela e ela desapareceu. E aí então, o Evandro quer saber o nome da atriz pornô e a foto que eles acharam na cena não tem mais foto, tem só a marca d'água dela. Exatamente. E aí... Tem a perna da mulher aparecendo na cena. Aí é eu e o Coruja dentro de uma sala de investigação. O Coruja é o tira bom e eu sou o tira cuzão. Sério, velho, eu quero ver o Matuza e o Marcel fazer essa cena aqui do CSI Nova Iguaçu, tá ligado? Que porra é essa? Nossa. É porra, tá ligado? Eu mandei o link aí, quem quiser ver. Não, tô ligado. O Valéria deve se ligar nesse programa aí. Oh, mas ia ser mó incrível. Tipo, tá rolando altas gravações lá, Evandro de luvinha passando. Não. Passou por aqui, sei lá o quê. Tem uma foto de relance do cu meio embaçada, sei lá, que foi tirada por um maluco que tava no prédio vizinho, sei lá. Depois vai ver, tipo, aumenta a resolução do cu. Aí. É, bagulho lá. Começa um banco de dados de cu, né? Tá, Alexis Texas, tá ligado? Tipo, a caralho, cadê o paradeiro? Não, mas daí tem que. Dela, aí tem que analisar o perfil psicológico do cara que tirou a foto também. Tipo, o Evandro tá lá digitando, né? Caralho, olha essa pinta. Começa a dar um zoom assim, banco de dados de pinta de cu, né? Tipo, caralho, eu já vi essa mina em algum lugar. Não, pera, não. Aí descobre que a mina morreu e ficou um treco enfiado no próprio rabo, que ela mesmo enfiou ela. Aí o Evandro pega o óculos, eu acho que ela se fodeu. aí eles descobrem que na verdade é uma pinta, é uma tatuagem. Olha só. E aí, fora, cara. Já tem até a cena do crime aqui na próxima. Aí, tipo, tava lá, né? Pô, na próxima. Caralho, mataram Alexis Texas, velho. Quem foi? Começa a virar, foi tipo a Sarah Jay, né? Tipo, invejosa do caralho. Você, tipo, caralho. Não, todo mundo acha que foi a Sarah Jay, mas na verdade foi um negão que ela não quis dar pra ele. É que tem aqueles plot twists brutos de Scooby-Doo, né? Tipo, é a Sarah Jay, só que ela tira uma máscara e é, sei lá, tipo, a Jinx. É um Ace, cara. Não, é um cara das branquelas fantasiado de Sarah Jay. É um Latrell, caralho. É um Latrell. Que merda, é um Latrell. Ela teve uma perfuração no esôfago. Ela deve ter aí feito sexo anal com o Latrell. Aí no final, quando tá mostrando o Latrell peso, ele tá cantando aquela musiquinha. Fazer Marius. Mandei aí a cena do crime do episódio 2. Do carro. É tipo isso. O Evandro tirando o óculos escuro e falando: eu não, o que será que aconteceu aqui? O Evandro com o óculos escuro e o palito de dente, tá ligado? Tipo, porra, ficou sério quando ele tira o palito de dente da boca. Tipo, fudeu, cara. Porque ele tira o óculos, tira o Ray-Ban, tá ligado? Ele tira o óculos, ele taca o palito de dente no chão assim. Aí, dependendo do episódio, eles precisam de um especialista de pica. Aí eles ligam pro Marcel. Marcel, precisamos de você. Ô, meu pica. A gente precisa. Ô, meu você. Pica. A gente precisa de você. O cara vai olhar assim, as câmeras de segurança, né? Ele chega numa câmera assim e para o mouse em cima dela. Pensei, o que você tá esperando com o mouse? Não, porque geralmente dá pra ver o preview. Ah, não, peraí, não é. E também tem que interrogar as testemunhas, né? Tipo, chega lá na casa do adolescente. Tá, o que você lembra quando estava batendo uma? Que merda. Quem você lembra? Sei lá, moço, minha mãe tava passando com uma cesta de fruta lá. Ah, foi sua mãe. Sua mãe, seu depravado. Não, cara, o Evandro tá lá, né, apaga a luz, liga a luz negra. Ah, agora a gente vai pra identificação de gozação digital, tá ligado? Aí a filha do Cris parece um quadro impressionista, tá ligado? Uhum. Pollock. Jackson Pollock. Tem até assim no teto. Ô, Marrato, tu tinha pensado em algum plot também? Tu deu essa ideia lá no grupo? O ideal teria sido falado antes do seguir, porque seguir a programação infantil, né, cara? O Advento Crack. Caralho, cara. Seguindo a programação infantil. Porque, né, terminava o sítio de papel amarelo, vinha, né, o desenho, né, cara? Onde eu segui a cachorra Judite vivia altas aventuras, né? Sob o efeito do crack. Cara, quando o Marato mandou esse desenho, velho, a gente começou a pirar porque a gente criou vários plots para as histórias do efeito do crack, cara. Esse a galera já conhece, que já viu o desenho lá do Van Hatt. Ficou muito foda, cara. O vilão deles ia ser tipo o guardinha do Pro-Ed. Eu só imaginava assim, cara, eu imaginava muito assim, eles vivendo altas aventuras naquele mundo lá. E aí sempre aparecia, tipo, eles fudidazos assim no final. É. Que era tudo viagem do crack, velho. Os negros destruídos, né? Dormindo na rua, cheio de papelão. Não, eu tinha tipo um episódio que era eles enfrentando a Mob Dick, só que na verdade era tipo eles no Tietê e aí tem tipo um pneu atrás deles. Eles acham que o pneu é a baleia, e daí no final do episódio são eles boiando no Tietê, assim, tipo. Aaah! Eles vendo a nave espacial quando bota no mundo real, todo mundo da viatura, né, cara? É! Dando SAMU, soltando uma vergonha, tá balançando lá no ponto, cara, gravidade zero. Ou tem um episódio tipo Mad Max, e na verdade eles estão correndo com um carrinho de mão dentro de uma obra. É! Nossa, só nas drogas, velho. Ô, eu fiz uma musiquinha rapidinho pro Adventure Crack. Posso? Por favor, peraí. Tu quer que chame do beatbox ou não precisa? Cara, fica à vontade. Manda, se alguém quiser mandar um freestyle mix de beatbox e skate, já fica da hora. Vai. A loucura vai começar. Todos juntos, vamos fritar. O mundo seguir, sua cachorra doida. Noiagem aqui, desculpa. Hora da aventura. É, hora do crack. Eu vou ter que incluir. É porque é o crack. Aí como no... Na versão portuguesa não rimou legal, virou Hora da Fissura. Hora da Fissura. Essa bosta não tem, cara, rima, velho. Ou tem, eu não lembro. No meu não tem, os produtores estavam doidos de crack. E tinha uma, seguindo a programação infantil, né, cara, aproveitando a onda, tinha o Regular Series também, que é o Manhattan e o Gariba, dois fudidos vagabundos que procrastinam no trabalho em um parque de nonsense. Aí eu mandei aquele desenho lá do Adventure, o Regular Series lá, depois eu boto no post aí o desenho do Manhattan Mordecai e o Gariba Rigby. Seguindo aqui, deixa eu ver. Cara, só pra fechar a programação de família aí, cara. Ainda tinha mais um? Vai. Só mais um, cara. É que já teve dois desenhos, né? Aí já chega a hora do almoço, né? A hora do almoço da família reunida, né? É hora de assistir uma série. Um ruivo no pedaço. Mas tem que ser o Vini com aquele cabelo do Will Smith, que é aquele pra cima, assim, tá ligado? Dá pra fazer até a musiquinha, né? Aquele canto, né? Tava em Caxias jogando basquete, teve em Caxias e eu me fudi. Pagar os estantes, tipo, pra Porto Alegre. Tipo, tomei altas facadas, mas sobrevivi. É, aí o cara vai vir. Não do moral. Sim. Aí em inglês fica Fresh Prince of Bonfim, né, cara? O Fresh Prince of Menino Deus. Eu não sei qual que é o bairro judeu lá de Portugal. É tipo Príncipe Fresco de Bonfim. Muito boa a tradução. Good End. Good End. Como é que era o plot? O plot é: Vini vai morar com seu tio em Porto Alegre após fugir de Caxias por conta de uma briga com travecos nazistas. É tipo a vida do Vini, né? É a vida normal. É. É a única diferença é que o Vini não foge porque ele odeia Porto Alegre. Exatamente, cara. Pá. E lá ele conheceu o amigo Coruja, que dança bem e se veste bem, tá ligado? É, o Coruja é tipo jazz, tá ligado? O jazz, o Coruja. Não, o jazz tinha que ser o Flame, o Coruja é o Carlton, cara. Meu coxinha, assim, desculpa, Coruja. Não, tudo bem, eu fico fazendo as dancinhas daí. Não, Eu achei que o Calton ia ser, tipo, sei lá, o Mo, porque o Mo mora em Porto Alegre. Não, o Mo não mora em Porto Alegre. Velho. O Mo não é ninguém, se bosta isso. Não? Não. De cachorrinho. Ô, que merda, esses filha da puta. O Evandro é um pau no cu também, né? Ah, não, porque eu moro em Porto Alegre, é Viamão essa porra. É, eu vou falar Viamão, alguém vai saber onde é que é. É, daqui um pouco o Nicolas. O Nicolas mora em Porto Alegre também. É, eu moro em Porto Alegre também. É, tudo em Porto Alegre essa porra. Não, tu pode dizer que mora na Serra, né, cara? Ah, Serra do meu caralho. Que pariu. Continuando aqui, o Cassius Clayton pensou em alguma coisa aí, não? Vocês lembram daquele do Flapjack? Eu pensei nas aventuras do Pedra Jack. Nesse incrível desenho infantil, temos Pedra Jack e o Capitão Kraken vivendo no porto da Cracolândia, junto com a baleia Pedra. É tipo seguir. É o seguir que é o Capitão Crack e o gurizinho lá é o Gariba com uma peruquinha loira e o churrumino deitado na água fingindo que tá falando. A moral tá alta. Já virei tipo o capitão do crack, tá ligado? Tipo, o sultão das terras da Cracolândia. Assim, aí o plot é que tu e o. Como é que é? O King Size? É o King Size da Cracolândia. O Barão das Docas. Do... Não, cara. Tu casou com a Kezia Size, cara. Perdoa a parada toda, velho. Aí, deixa eu seguir aqui. Pô, o King Size não parece o Poderoso Porco, velho? Eu não sei o que isso tem na mente agora. Que merda. O Godoka. Pô, cara, falar o que eu tô esperando muito pra gente sacanear, que é o Flamer Chef. O Flamer junto com seus jurados, Amaro Jr., Kyle Egon e Lilis, julga os candidatos, cozinheiros, estrelinhas... De frente à culinária steampunk nordestina. Calango ao vapor. Com molho de rapadura. Cara, igual eu me mijei rindo quando eu mandei aquele desenho do Super Amishes no Mad Max. Que o Cassius Clay escreveu perguntando se a guitarra do Flamer saía rapadura. A gente fez uma receita aqui de juaveiro gavapor. De engrenagem. Vai ficar bolado. Tá, primeiro você pega a macaxeira, pega a tua peixeira e corta aqui em pedaços certinhos. Aí o cara quer ganhar o programa porque ele conseguiu fazer uma máquina a vapor que fazia água, tá ligado? Sim! É. A receita final, sublimação. A receita de luxo é fazer gelo. É. O prêmio do programa vai ser uma carroça, um jumento, uma sandália de couro nova e uma rapadura. Um calor. Cara, só tem uma coisa a dizer pra vocês. Eu ri tanto que eu quebrei a cadeira. Não, esse prato teu aqui tá muito extravagante. Olha aqui, tem comida nele. Tem água, tem água demais. Esse copo d'água, com água. Não, isso aqui tá errado. Não, você tá usando errado essa quantia de água aqui. É muita água. Isso aqui dá água pra um ano todo, rapaz. Imagina o Amaro assim: meu Deus, esse copo tá com 2 cubos de gelo. Você é louco? Que desperdício! Você é louco? Você acha que o quê? Isso aqui é Rio Grande do Sul, cara? Pra botar duas pedras de gelo no copo d'água, rapaz? Põe Já logo virou tipo o Amaury Jr., tá ligado? Que é um cara sentado balançando pedra de gelo e o Amaro lá, caralho, ostentação, tá na festa VIP, velho. Ele tá na balada de Craven, não acredito, velho. Você usou muita água na receita, mas eu fiz farofa. Torrada, não interessa, você suou na frente do prato, você gastou muita água, tá ligado? O cara vai cozinhar alguma coisa, ele põe 3 gotas em vez de 2, aí alguém fala, perdeu ponto por excesso de... por esmanjar água. Na primeira prova, né, chega o Flamengo e fala, meu irmão, você tem que pegar esse cacto aqui, ó, tira a água, que essa é a sobrevivência no deserto. A primeira prova vai ser são os 18 participantes do Flamengo Chef. Eles vão ficar no cerrado e eles vão ter uma faca e... catinha, cara. É, uma faca e um fósforo pra sobreviver por um aí, final de semana. Tipo Barry Grylls, né, enfim, cara? Aí já entra naquele outro programa, pô. A Prova do Sertão. Bah, eu não sei se eu ia sobreviver. É, é isso, Lampião Grylls. Lampião Grylls. Eu sou Lampião Grylls. Vou ensinar a sobreviver no sertão com apenas uma peixeira e uma rapadura. Uma rapadura e meio punhado de areia, tá ligado? É uma MacGyver, ele é tipo MacGyver, cara. O maluco constrói água com isso. Uma peixeira... Constrói água! Constrói água. Vou ensinar a tirar água da farofa. Vou ensinar vocês a pegar esses dois pedaços de bambu e montar um pau de arara. E... Cara, que errado, velho. E daí, você usando essa sandália e um pouco da luz do sol, você faz um facão pra cortar cana também. Aí você corta um pedaço do mullet, você pode amarrar aqui os bastões pra ficar com um formato de tenda. Cara, eu acho que agora à tarde, cara, no horário da tarde, sempre começa as novelas mexicanas, né, cara? Tipo, Mari Marcel e os Vinis Também Choram. Que? Como é que era o nome daquela novela que tinha a Paula Bracht? É a Usurpadora. Usurpadora. Ia ser a Usurpadora e a Paula Bracht seria o Vini, tá ligado? Aí tipo, todo mundo zoava ele e virava, vou tomar no seu cu. Por que que eu tenho que ser a Paula Bracht, filho da puta? Vai tomar no cu, caralho! Exatamente por isso. É, na hora de fazer a Maria do Crack, ninguém lembra, né? Põe o Segui lá com uma peruquinha. Aí Maria, pode fazer, cara. Maria do Crack. Hein, é bom que tem várias Maria, né? Maria do bairro, Maria do negócio, podia ser Maria do Crack, é Maria do LSD, Maria do Pó. Pô, velho, tinha que ter uma pícara voadora, né, cara? Sonhadora, pô. Não, a gente voadora. Tá fazendo a nossa versão, porra, pícara voadora. Com Marcel. Eu ia falar Moisés, caralho. Porra, não consegue, né? Ah, é tudo nome bíblico, é confuso. Com Marcel e Matuza, pícara voadora. Velho. Eu ia fazer um com os 10 mandamentos, mas algumas pessoas religiosas iam ficar boladas. Ah, isso é da Record, cara. Record não paga cachê pra nós, não faz coisa não, da Record. Tem que ter o programa educativo de manhãzinha pras crianças. Em vez do X tudo, é o X nada. O Moisés ensinando a fazer altos negócios, saca? Arco-íris. Na hora que ele vai ensinar, assim, ele faz não, tudo cagado. Chico falando assim, tipo, o Moisés. Ô, Godoca. Calma, um de cada vez. Segue os brother aqui. Calma. Em vez do X tudo, tem o X traveco, rapaz. Porque é muito culinário. Eu tive ideia, mano. Seria tipo, seria o faraó, tá ligado? Escravizando o povo pra fazer pedra pra ele. Aí vinha o Moisés. Uma pedra gigante, né? Aí o Moisés era o Godoca. Aí Moisés era o Godoca. Falava bem assim: libera meu povo, vai fazer cachaça no deserto. Não, ele fala: libera meu cu, cara. Aí você que vai ordenando os caras fazer uma pirâmide de crack, só que a obra nunca termina, tá ligado? Imagina as entregas, velho, como é que é assim. O de manhã tem o Teleburro, segundo. O Teleburro 2000, cara. Teleburro 2000, cara, de manhãzinha. É mesmo, Teleburro 2000, cara. O Telegariba 2000, velho. Ensinando quanto que é 2 mais 2, aí no final é hora da rede. Hoje você aprendeu que 2 mais 2 igual a 4. Não, o Teleburro 2000 vai ensinar muito mais português, tá ligado? Ensinar a escrever certo, com S, texto. Certo. Testo, isso. Preteverante, tangível. Hoje, na aula de carpintaria, você aprendeu a fazer um brinquedo de madeira. De madeira. Tem aula de dança, na moral. Nossa, é pesado. O bagulho é tão pesado que foi vetado da programação a bicho, velho. Aula de dança. Passo 1, passo 2. Troca o passo! Repete o passo 1. Pastor, repete passo 1 de porra. Ai, um brinquedo de madeira. Perdeu o vinho de novo. Cara, tem uma pergunta. Só pra não sair da vibe culinária, cara. Tinha o prato feito, né, cara? Prato feito. Ah, não lembro. Jace Rumino almoçando na loja de penhores. Eu não sei se tinha sido eu que tinha dado essa, tinha falado da Chun-Li também, que tem o gordinho. Prato feito. Ai, nossa senhora. Ah, falando no brinquedo de madeira do Gariba, me dá um mal-estar aqui. Te voltou, mano. Ah, o Churrumino almoçando lá, chega. Ah, eu queria vender essa almôndega aqui, o Zuixo, é 25 centavos cada uma. Não, eu moço. Eu paguei um real. Te dou, mas esse pote, esse pacote de macarrão, tá ligado? Ah, sei lá o quê. Tipo, os caras. É isso, o programa todo, tá ligado? Negociando comida. Tá olhando assim, não, mas essa almôndega aqui não vem com maionese. Olha, eu não sei. Maionese de fábrica. Caralho, olha agora. Ah, você é um especialista. O cara chega. O cara chega querendo vender o pastel e o Zeus chama o especialista dele, o David. O especialista fala que o pastel só vale 50 centavos. Aí aparece o. Aí chega o David. Aí não é flango falando. De verdade, isso aqui não vale 3 centavos. Não. Um desconto. Eu quero vender esse pacote de biscoito que tá escrito bolacha. O cara acha assim, pô, acho que vou chamar um especialista. Aí a série é cancelada, sabe? Todo mundo sabe que é bolacha. Ai, caralho, deixa eu continuar aqui. Zwist. Ah, cara, eu pensei num filme, na sessão do Corujão. Corujão. Vai passar o vento levou, né? Que é o Gariba numa ventania, uma brisa leve. Cara, eu já logo pensei na chamada do Corujão, que é tipo coruja de, sei lá, Godzilla esmagando uma cidade enorme assim, tá ligado? Aí dá um soco na tela, vem Corujão. Você, caralho, Corujão. É melhor que os filmes, já é só essa abertura aí, cara. Só abertura, podia passar em looping, né? Sim, 2 horas de Corujão socando a tela e apindo o logo, tá ligado? Não precisa mudar o roteiro, é o Breaking Bad, né, velho? Só mudar os personagens, velho. Não, mas já tem o Breaking Bad, que na verdade ele... A gente tinha pensado que era o Duro Golpe, que é... Como é que tá aqui? É, Evandro é um professor de TI que descobre ter câncer por exposição a muitos memes. Como professor do Brasil não tem dinheiro, ele junta seu ex-aluno Segui e começa a vender tinta pra tatuagem, que dá um barato louco. Caralho. Porra, não tem pedra envolvida. Imagina que o cara ia fabricar pedra, né? Say my name. Arco-íro não consegue, né? Evandro vira pro cara e fala say my name, vai ter um cara tipo tendo overdose lá no chão, tá ligado? Esperando ele salvar o cara. Cadê uma convulsão louca ali no bagulho? Aí, say my name, Shamu, chama o Shamu. Aí eu falei que cheguei e falo bem assim, às vezes desse jeito você tá louco em ladrão. Já emenda pra aquele outro programa, né? O crack 24 horas com sedistra, né? Chloe, Schematics, ele sozinho assim, na rua. Coruja, seguindo minha fila aqui. Um dos programas de corrida, o Bruno's Drag Racers. Que é um grupo de travesti com carros customizados fazendo corrida em Curitiba. Eu vi o Top Gear, tem o Top Gay também, né? Cada um escolhe um carro alegórico pra fazer uma prova, assim, do pântano. É os três tentando disputar quem tem o carro mais rico. Carros tunados e... cheio de purpurina, né, cara? Olha o meu carro, ele não tem cinto de segurança, ele tem o pino de segurança. Espera que o carro sai, em vez de soltar a fumaça, sai só tem aquela fumaça purpurina assim também. Seguindo aqui. Seguir! Tá, pensei em um aqui de boas. É, depois lá na TV Amichante, tá ligado? Quando você vai assistir no sábado lá o Cine Amish Privé e você já tá muito cansado, dorme. Depois começa o A Moral é uma Criança. Vini Mesquita é um playboy que não tem mais o que fazer, que não sabe estacionar carros direito e fica fazendo umas entrevistas acompanhada da gostosa Bruna Cobolt. E é isso aí, cara. É um playboy Vini Mesquita, né? Só faz matéria com muçulmano. Ele ensina a rezar o Alcorão. Vini Mesquita. Aí, caralho. Eu vi ter várias miniaturas assim, na mesa, tem um tanto de papel. Né? Tem um monte de. Não, qual o nome da Bíblia dos caras? Um monte de papéis. Essa é minha coleção de papel de trouxa. Eu pensei no de frente conseguir. que é um programa de entrevistas, que é uma mesa, o Segui, um entrevistado, onde o entrevistado fica falando sozinho e no final o Segui... Opa, desculpa, não tava preparado. Eu de costas pra pessoa, tá ligado? É, o maluco tipo... falando mil ali. Aí no final o cara já tava cansado, o Segui virava... É, não, na verdade, tá na verdade... O programa, ele começa, assim, com o cara falando da vida dele, tipo, como se alguém tivesse perguntado alguma coisa. E aí o cara fica ali, 45 minutos falando, aí eu fico, opa, desculpa, cara, eu tava pensando em outra coisa. Tava, o que você tava falando mesmo? Pode repetir. É, pode repetir. E aí acaba o programa. Repetir. É. Pô, de manhã também tem no programa do Vini, que ele apresenta o Mais Você Vai Tomar no Cu. Mas você que se foda, né? Mas você que se foda. Mas você que tem que se foder. Vocês estão ligados aquelas paradas que tem na geladeira, que a gente tava dar uma varinha perto e pra arrumar o duvinho de apertar e ia tocar com isso. Vai se foder. Tinha que ser a cuíca da casa é própria, tá ligado? Que fica a cuíca rodando, falando. Vai se foder, vai se foder. Aí, em vez de ser o Louro José, é o Pato de Papete. É o Cacto José. O que você acha de Cacto José? Não, aí é aquela coisa assim que... O que você acha aí, o Cacto José? Dá um close dando, nele, tá dá um ligado? Close nele e daí volta a câmera. Você não acha nada, porque a porra de um cacto vai tomar no cu. Que a porra da opinião pro cacto vai se fuder, porra. Vai ser tipo aquele que tem a palmirinha e o outro bichinho aquele. Cara, eu ia falar isso. É pra ver ou pra comer? Vai enfiar no teu cu, fantástica da porra. A palmirinha e o ceguinho. Se for o Vini e o ceguinho, aí o Vini vai pra cima e falar, que agora eu vou pegar. É o ceguinho. O desfibrilador. Cara, vou pegar, né? Pregar a mão na tua cara, viado. Tomar no teu cu, a porra do programa é meu, faz o que eu quero, essa merda. Se quiser colocar açúcar na porra do frango, eu ponho, caralho. O povo faz uns pratos lá e pergunta o que você achou, viu? Não, ficou uma merda. O que tu achou? Vai tomar no cu, eu não como camarão, vão se fuder. Tem que ser um programa do Vininho, que é o Vini xingando muito, fazendo teste de DNA, avacalhando com os caras, tá ligado? O Vininho batendo com um cacetete na mesa. Não, podia ser não. Um teste de DNA. Teste de viadagem com o travestinista. Cara, eu só acho que esse programa ia dar errado porque o Vini não tem bigode. Eu ia dizer isso. Não, mas o Vininho não usa bigode, ele usa bombacha. Eu já ia dizer que o Sombra ia ser os Vinícius. Não, o Sombra é o Alixas, cara. O Marquito ia ser o Gariba, aí ia ter o... igual a Vini. O Xaropinho e o outro bicho ia ser o Evandro e o Segui. O Seguizinho e o Evandrinho. Aí o Santos ia ser o Godoca. Porra, quem que raios é Santos, cara? É o Sombra. O outro, cara, você não sabe quem é o Santos? Não. Não, o Santos, tá. É o aquele Narigudo lá. Nossa, não é do meu tempo. Marquito é Gariba, cara. Aí o Vini, sim, Vini, certo. O Vini veio de pegar o café. Cara, quem foi o último que eu chamei? Ninguém lembra. Rapidinho, o mais você que se foda, né? A pessoa come um pedaço da comida, mas tá uma delícia, mas quem disse que ele botou tua opinião, caralho? Não dou moral. Eu não perguntei, caralho. Não dou moral, pô. Come isso aí, fica quieto. Não, então aqui nós temos o nosso convidado aqui que vai comer a nossa... Pensa gororoba aqui, né? A gente faz essa gororoba aí. Aí fica um silêncio, daí o convidado vai falar assim: não, então eu queria dizer assim, não, pô, peraí, caralho. Eu não tenho nada pra ti, porra. Você é convidado, fica aí na porra. Ah, a gente fez esse prato maravilhoso de camarão, mas não como camarão, problema seu. Você vai engolir essa porra agora. Sabe o que eu imaginei agora, velho? Um Big Brother Brasil, pessoal. Nossa, tipo, metade do dia já tá os caras se matando já, né? Tipo, o Pedro Bial ia ser o seguinte, tá ligado? Ele ia perguntar pra pessoa dele assim, que você tem a falar pra quem vai votar em você, é, tipo, a pessoa fazer aquele discurso bonito, ou seja, desculpa, eu tava lendo a folha, o cartaz... Não, aqui, cara, eu ia ficar sendo mó prolixo, tá ligado? Os malucos falam assim, estamos aqui ao vivo com esses vencedores, os nossos campeões... Dessa nave mãe... Mãe chamada Big Brother Brasil. Não, é tipo, a final, tá ligado? Segui Bilal, faça seu discurso. É tipo, eu falando uma hora e meia de merda, assim, tá ligado? Viajando, crack, pirando o bagulho. Godok, quem você vota, Bial? Eu voto no Gangorra. eu ia votar só nos trocadilhos. Só que é isso, galera. Só que esse programa nenhuma mulher ia vencer, porque o diretor executivo é o Vini e ele não dá moral pra mulher. É o Vininho, que é o Boninho, tá ligado? Ai, caralho, seguindo aqui. Ô, Manhattan. Voltar pra séries, né? Temos aqui a série com Coruja, Better Call Dr. O, né? Que é uma série sci-fi jurídica porradeira. Fica nas tramas onde Coruja e seu estagiário Vini, porque é a única referência ruiva, né, que a gente tem no... Tomado cu, pô. Viaja pelo espaço-tempo resolvendo tretas jurídicas na história humana e calata. Parece ser de uma diversão assim, ó, inacreditável. Cara, humor inglês lisérgico da Netflix, cara, vai ser massa. Tipo, eles viajam o tempo, eles vivem. Nossa, cara, legal pra caralho. Eita, o cachorrinho latiu aí, não gostou? A Judite. Não, a Judite, a Judite tá doida de crack, que ela não aguentou o baque. Eu ia falar isso, eu ia falar o final desse programa, na verdade, tipo, a polícia abre uma cabine telefônica, tá os caras lá dentro loucos na droga. Tá... Não, a polícia leva os caras com a Multipython no final, né? É, como tipo... Foda-se a continuidade, saca? Vou voltar aqui pro Godoka. Eu vou na primeira, que ninguém falou ainda, que é o Vinicius. Ah, vai tomar no cu. Um grupo de escandinavos, loiros e raivosos invadem a Inglaterra pra matar, pilhar e não dar moral pros ruivos saxões. Genial, cara. Imagina, cara, invadido. É, o personagem principal é o Ragnar, vai tomar no Cusson. Ele é um cara bem cuzão. O cara joga a lança, o cara abre a parede de escudo, joga a mãe! Aí um dos soldados fala assim, eles jogaram uma velha voando de perna aberta. Não dou moral, caralho! Ah, tá aqui eles, vai se fuder, Edson! É o final. Ei. E podia ter aquele filme. Como é que é o nome daquele filme do cara que grita frio? Agora imaginei o. Como é que é o nome daquele. Agora imaginei o Vini gritando: é assim que meu Fusca anda! É assim que meu Fusca anda! Sim, que ele anda! Caralho, cara, aquilo é muito foda, velho. Tem aquela cena do Vikings, que é eles entrando no mar, né? Que eles estão indo pra Inglaterra. E aí começa a chover pra caralho, começa a dar uma puta da tempestade, os barcos indo. Eu digo assim, tá aí, meu, vai morrer todo mundo. Não dou moral pra tempestade, cara. Não dou moral pra tempestade, fica aí de boa que vai dar tudo certo. Morre todo mundo, acabou a série. Acaba a série mais cedo, né? Porra, Vini, como assim tu não sabe nadar? Caralho, nunca dei moral pro oceano, cara. Não sei nadar, cara, vai se fuder. Chocou o oceano repelina, cara. Nessa mesma onda de coisa de guerra, eu pensei num coração infartante, que o principal seria o Vini. Aí no final os caras falam bem assim pra ele, você só precisa dar moral. Aí no final ele grita, não dou moral. Aí o cara, no final ele grita, foda-se! Tem um ataque abrindo, caindo lenço, assim, é só o dedo, assim, abrindo, sabe? Aí no final é o Godoka correndo por uma colina e jogando os meus óculos, assim. Com a cordinha, o óculos cai e fica com a cordinha amarrado. E aí aparece, e aí começa a subir o texto, assim, esse filho da puta sempre perdeu os óculos. Eu ia dizer que ele não atirava óculos nenhum, porque o Vini perdeu antes de morrer. Eu tirava só a caixinha vazia. Que merda. Vini, tem algum aí? Ah, por enquanto não, daqui a pouco eu penso em alguma coisa. Daqui a pouco já vai acabar. Ah, mentira, tem um aqui que é o Amistos Reporter, que é uma versão abalizada, inteirada e muito profunda de vários assuntos, como o sistema político influencia no mundo das fadas, né? É uma pesquisa profunda, histórica, também tem as pesquisas científicas, é tipo um Globo Repórter, só que sobre assuntos muito mais relevantes, né? Cara, tem um que é obviamente o histórico dos Amishes, né? Que é o pequena empresa, grandes destroços. Porra. Esse, só vê a história do site. O Coruja tem mais um aí. Eu tenho, Erro. Oliver Queen retorna de uma ilha infernal pra punir as editoras que cagam com as bombadas. Aí alguém jogava alguma coisa nele. Alguém jogava alguma coisa nele. Você falhou com esta cidade. E você falhou em colar a figura certinha nessa porra dessa lombada, pô. Falou com essa lombada. Aí ele jogava a flecha, errava e aparecia o Fastão. Errou! Salvate, você escreveu Ciclope na capa do quadrinho. Errou! Segui. Tá, fiz o programa da família aqui, né? A semana tá acabando, então domingo à tarde todo mundo em frente à TV, né? Assistindo o Domingão dos Amishes. Eu até escrevi essa bagulho aqui, cara. Flammer Silva e Vini Santos possuem um programa de interrogatório em que os convidados não conseguem responder as perguntas a quais são submetidos. Existem diversos quadros, como a moral do homem que não cai, um homem correndo por uma ponte de mulheres tentando não deixar a moral cair, mini cacetada, um compilado com as melhores mini-sagas que todos já viram 30 vezes, dança dos Amishes, gariba julga os participantes que tentam fazer menos de 2 passos para subir. Surpreender a todos. E o post dos desinspirados, participantes entrando em posts que são cópias ou pura encheção de saco. Esse seria um ótimo programa de fim de domingo. Caralho. Deixa eu seguir aqui. Manhattan. Mais um seriado. Esse é bem simples. The Walking Vegan, né? Slides de uma cidade tomada por veganos decrépitos. Esse é bem fácil, né, cara? Segurando um pernilzão gigante, batendo na cara dele. E os veganos tudo fraquinho, né, cara? Meio fraquinho. Tipo... É um monte de Bruno, tá ligado? É um monte de Bruno andando por aí pulando. É saudável, cara. Imaginei aquela cena do seriado que é o Rick em cima do cavalo. Tentando encontrar os caras, né? Acho que é a cena que ele entra no tanque. É o Zwist montado numa vaca, dizendo assim: calma, querida, você vai continuar gostosa. Ele fugindo da cidade, assim. Os Viga querendo pegar a vaca pra salvar, e os Zwist querendo levar ela pra longe pra fazer um churrasco. Chicoteando a vaca com espeto, né, cara? Tá ligado? Em homenagem a um dos episódios antigos, e eu tenho um episódio que se chama Bem Ciente, Direito do Animal. É ser gostoso. Seria o episódio piloto, é o nome do episódio piloto. Tá ligado aquele Não entre, bacon inside. Tá ligado aquele colete de munição? Imagina naquele cheio de alface, assim, tipo, ele precisa fugir, ele joga em algum instante, o bicho pega e vai no mundo do alface. Não, tá ligado aqueles negócios de atrair, eles tacam uma couve-flor, os dois tacam uma couve-flor, tá ligado? Todos os vegans começam a correr assim, tá ligado? É porque ele falou, caralho. Só que ele falou meio bosta. Só que ele falou de uma forma que eu não tava prestando atenção. É, podia ter o show do fodão também, né? Que são um show com vários assuntos, várias perguntas, e o cara tenta se mostrar que é o fodão falando sobre o assunto, tipo agora, né? Não, mas ele fala do jeito bosta. Assim, ia ser muito mais legal. Isso aí ia ganhar, porque ele ia usar a resposta dos outros e ia dar essa desculpa, né? Mas ele falou do jeito bosta. Tinha que ter um stand-up de desatenção, que é eu falando sobre assuntos aleatórios durante, tipo, cada assunto 30 segundos, esqueço o assunto e passo pra um próximo totalmente nada a ver, tá ligado? não ia terminar nenhuma piada, filho. E os caras assim, pô, esse cara é muito bom. Esse cara é bom, ele consegue trocar de assunto, muito cara. Ele perde o assunto de uma forma e já encaixa com outro que não tem nada a ver. Olha, esse cara tem futuro, hein? Aí eu vou ser contratado pelo Porta dos Fundos. Ainda vai ser o Zorra Total, vai ser o Porra Total, né? Voltando no Walking Mega, assim como o Walking Dead, o principal, os zumbis não são o principal, né? É o problema humano e tal. Na verdade, pelo menos são os Vegas, é os Wish lutando contra a gota, saca? O Vini, o Vini contra a hipertensão por causa do sal que ele botou no sanduíche. O lumbago, né, cara? O lumbago. Lumbago. Meu Deus, nós temos que ir até aquele hospital, gente. Mas por quê? Porque o Godop está com lumbago. Não! Aí aparece Caripa na Dança dos Famosos, né? Não, lumbago é só a dança da semana que vem. Eu tenho, daí vai ter o lumbago, a dança proibida. Aí a capa do filme é tipo o Gariba e o Godoka, e o Gariba usando aquela saia de lambada, assim. O Godoka fazendo um polidense, tá ligado? com a mão nas costas e cara de dor, saca? Ai, caralho, tem que pagar as prestações do carro agora, não posso ficar assim. Ah, é, tem o filme novo, né, cara? O novo filme da Vonvi. Cristina Pessafafa Fina. O Godoka tá com uma peruca, tá ligado? E daquelas cotes do filme que sempre tem, a cote que aparece é: esse cabelo não é meu! E tem aquela franquia de sucesso com o Godoka, né? Velozes e Devedosos. Devedosos. Foi melhor pro filme. Que treco horrível, cara. Pô, já que a gente tá falando do Godoka, né, cara? Tem, obviamente, o Coco Ciência. Com as obras da Ovina de Godoka. Ovina de Elétrica. Mascado. Esse Tom Post muito antigo, cara. Muito antigo, né? Também a gente não pode deixar de lado os programas musicais, né? Que só tocam bandas boas como Radiohead e Pearl Jam. E Legião Urbana. Legião Urbana, claro. Jack Johnson, mano. Não sei o nome, sincero. No final, tipo, esses todos juntos, no final do ano, pra fazer tipo amigos, saca? Perdeu uma bicha. Fazer um tipo Teleamish, que é um Teleton, que todos os músicos colocam a camiseta com letra dos amigos. Que na verdade no final não é pra ajudar as crianças, é pra ajudar o Gariba, o Godoka pra pagar as pessoas. Pra pagar o host, cara. É pra ajudar o host. Você me lembra aquela série de sucesso, né? O Amish, de todos os amigos. No mesmo apartamento, e o Godoka tá sempre desempregado, procurando emprego pra pagar a prestação do cara. Eu tenho uma última aqui da pauta aqui, cara, que é o Fuma Que Eu Te Escuto. Que é o pedreiro seguir, ouve na madrugada as confissões do pessoal da Cracolândia. Eu posso contar uma história que eu não sei se eu já contei aqui pra ninguém, na real. Eu, uma vez eu já fui convidado a participar do Fala Que Eu Discuto mesmo, velho. Tipo, sério, velho. Os caras me convidaram, ia ser pelo Skype, tá ligado? Eu ia ter que meio que falar um meio pronto, assim, né? Aí eu conversei com um padre, sei lá, um daquele maluco que apresenta. Tipo, ele tá falando assim: não, você tem que falar mais ou menos isso, assim, tal. E, mas seja autêntico. Eu falei: mas você já tá falando que eu tenho que falar? Porque como você é autêntico? Não, porque, sei lá. Fala que você curte, assim, beber, sair com o pessoal, usar umas drogas de vez em quando. Eu falei, mas só porque eu tenho o Barbies tatuado, ele é... mas isso eu faço normalmente. Não, isso eu não preciso mentir, isso eu faço. Ele virou pro cara e me falou, mas não é só de vez em quando. Mas assim, eu tô parecendo um bom moço, seu padre. Mas era ao vivo? Assim, era, pior, não, pior que ao vivo, cara. Aí tu ia ganhar quanto com isso? Ah, não, nem quis saber, velho. Eu falei, vai tomar no seu cu, coxinha. Coruja, tipo, padre. Não, sacanagem. Mas eu não fui, não, velho. Eu fiquei com medo, cara. Achei que ele fosse me exorcizar, fazer um bagulho desse aí. Achei melhor nem, não. Ah, mas ia ser mó da hora, cara. Imagina lá, no meio do nada, tu tá falando com o cara, e o cara, não, porque Jesus. Daí o cara fica falando e tal. Aí, no meio do nada, o Segui manda um... Segui. Hã? Não, cara. Desculpa, cara, eu tava prestando atenção em outra coisa. Se fosse incrível, se eu tivesse participado, eu ia falar assim, tipo, ele falou assim, não, porque esse cara aqui, ele é tatuado, eu falei assim, sou tatuado, sou da igreja de Lúcifer. Lúcifer me coagiu a fazer isso, sei lá o quê. Tipo, eu ia tentar converter o maluco ao vivo. Ia ser muito mais autêntico, né? Sim! Igreja de Lúcifer. Pega uma tauba. Quebra meu dedo. Quando você terminasse de contar a história da vida dele, o pastor ia virar pra ele e falar assim, esse nem Jesus salva. Oi, meu filho, desculpa, mas... Seu caso é rico. Pega aqui seu aviãozinho. Eu vivia drogado, mas hoje eu tô curado, encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Pega seu aviãozinho de 50 conto aqui, ó, vai Patrícia, vai pra lá, vai. Eu tinha um carro, comprei em 46 prestação, igual o Godoca, mas eu vendi, comprei a pedra. Troquei por 10 pedrinhas, tô pagando as prestações ainda, podia comprar mais um monte de pedra com isso. galera, alguém tem mais algum programa aí? Não, velho, chega, cara. Cerrou, então? Eu pensei no The Voice, versão Amish. É o de safadeza, tá ligado? Não consegue ser mais safado que o outro no post, assim. Ah, fiz um post sem imagem, outro era sem título. Tá ligado? Aí o que ganha é o que fez o post branco. Não. Aí chega o Bruno, eu faz dois. Já saiu o Metal Gear 5, eu nem terminei o segundo parágrafo do meu post, tá ligado? Aí, eu comecei pra ver, tinha acabado de sair o 3. Caralho, cara. Mas outro problema que eu imaginei era o Bom Dia Caminhoneiro com o Coruja na estrada. Ele para, ele manda o caminhoneiro parar, olha pro cara e diz, não, aconteceu não. Bom dia. Vai pro próximo. Fiquei imaginando ele andando na outra estrada na noite, ensinando a diferenciar as mulheres dos travecos, né? Tipo, ele sempre ia falar que a mulher é sua. Não, agora tem o Festa e Companhia, né? Como o Godoka tá motorizado, o maluco ia pra todas as festas, ia fazer review de festa, tá ligado? Tipo o Mari Júnior, saca? Isso. Meu amigo, me ajuda a pagar a gasolina. Te dou garota, se tu pagar a gasolina. O Godoka ia vir de bicicleta biodegradável lá. De Godoka. Ele chega na festa de bike, quando ele sai da festa, não tá mais lá. O cara fala, é couro vegetal, né? Ele fala assim, é couro vegetal. No caminho ele bate com o carro no carro dos outros e fala assim, amigo, não tem seguro. Parece o Gugu falando, tá ligado? Parece mais o Mauri Jr. Não, aqueles flash assim, cara, que vai mostrando o povo dançando, o povo comendo, conversando. Na hora que eu mostro pra mim assim, eu tô com aquela bombinha tirando gasolina do outro, sabe, do carro do outro, botando num galão, assim, sem ninguém ver. Ah, cara, podia ter o programa também do vamos rodar um pião do seu cu! Tem o que vem, falem lá, que vem, falem lá. Godoca, pro pé indo de carro em carro tirando gasolina. E fica passando aquela, tipo. Fazendo a chupeta. Tá ligado aquelas iluminação que começa bem fraquinho no canto inferior direito, vai subindo, fica grande. E o Godoca assim com uma borda, dançando, tá ligado? Também tem aquele programa Show do Milhão, né? Sendo apresentado pelo Servinho. Aí a pergunta que vale R$1 milhão é. O que você faz com a mulher? Opção A, não dá moral. Opção B, não dá moral. Opção C, não dá moral. Opção D, não dá moral. Opção D, dar moral. O maluco pensa assim, tremendo, quero a ajuda dos universitários. Aí, tipo, eu e o Evandro, assim, né? Fala assim, não, acho que é opção B aí, com 33% de certeza. Aí o maluco, não, opção D, dar moral. Ele, seu filho da puta, você perdeu tudo, seu corno desgraçado. Vai tomar, seu... Não consegue, Moisés, seu puto. Ah, agora não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não vai, seu arrombado. Mano, tinha que ter um programa de imitação com os Zueixo de jurado, quem consegue imitar pior o Bob Esponja, tá ligado? Concurso de imitadores do Bob Esponja com os Zueixo. chega, galera, vamos ficando por aqui. Acabou esse Amish's Channel, o Netflix do Super Amish's. Até o próximo, curtam nossa página, assinem o iTunes, assinem nosso feed. E é isso aí, até semana que vem. Abraço! Esse é aquele programa que você tem certeza que vai ter uma parte do... Caralho, o Manhattan tá lá longe. Essa veio de Marte. Manhattan, não vai pra luz. Nosso pato tá morrendo, velho. Que tá morrendo mesmo, cara. Acho que tá... não tá morrendo, não. Tão fazendo outra coisa que esse pato ali. Coitado, que eu fui não, Ivan, teve que pagar o host em vez de comprar bateria pro pato. É. Já fudeu.